senhoras, alô senhores, eu sou o Tuizin e a gente tá começando mais um programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou no www.radiounifran.com.br. Esse programa de hoje tá bem legal, tem muita coisa legal da agora pra frente. É, como de praxe, a gente tá sempre, enfim, sempre aperfeiçoando o programa e fazendo com que ele fique mais legal, mais específico. É, pra começar o programa já com música, a gente podia começar o programa já com música, né? Eu queria aproveitar que um amigo meu, o Luli, tá gravando umas coisas novas, assim. Ele tem sempre várias bandas, vários projetos. E eu não sei ao certo quando ele vai gravar, mas ele já anunciou que tá com coisas novas e tudo mais. Ele tem um projeto que eu gosto muito chamado Walter Willy, ou Walter Willy, ou Walter Willy, não sei. E eu gostaria de fazer um especial com ele aqui. É uma one man band, ou pra quem não conhece esse termo, uma banda de um homem só, onde o cara vai lá e grava tudo. Ele tem uns Tascam, essas coisas aradas aí. Grande companheiro, grande figura, grande camarada. Gravou umas coisas já comigo em 2005, 2006, não sei, pra Rolavras. Uma vez eu recorri a ele pra fazer o papel de Christopher Henchwood, que era o arqueólogo que, por intermédio do fazendeiro vagabundo, ele colocou o texugo de Rolavras numa máquina do tempo. E não vem ao caso falar sobre isso agora, porque não vem ao caso porque é uma longa história. E me inspirou mesmo foi o Boquetes Andantes, quando ele fez o papel de um padre que tá explicando o que é um boquete andante, o que é a criação, o que é o caos e o cosmos e, enfim, longas histórias que uma hora ou outra a gente vai contar aqui no programa para o deleite dos ouvintes. Mas por hora a gente vai começar com o Walter Willy e, sei lá, como tem um material muito grande, acho que vale a pena a gente fazer dois blocos, né? Com uma coletânea de músicas de Walter Willy, que vale a pena. Os ouvintes também vão se deleitar. E um grande abraço pro Luli. A gente espera ansiosamente aqui o seu novo trabalho, pra, se possível, a gente, sei lá, soltar aqui em primeira mão, já que o programa é pra isso. E é isso, daqui a pouco eu volto com mais Lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Thank you. Thank you.

regrinha.